Portal do Arrocha. Você sobe e desce, fica em cima de mim, tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor. Bem geladinho, sinto o seu beijo. Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim. Eu te desejo, vem me dar um beijo, me faz flutuar. Assim vai. Você beijando meu pescoço, sinto teu calor. Canta comigo assim, lá! Ai, ai, ai, ai, amor, ai, amor. Você me deixando doidinha, eu fico molhadinha. Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom. Eu sinto o mel de sua boca, meu amor, me deixa louca, me faz delirar. Vai me amar todinha, hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã. Vou te fazer o meu que chega e vou chupar no cano de um assento amanhã. De casa vai. Ai, ai, ai, ai, amor, ai, amor. Você me deixando doidinha, eu fico molhadinha. Vem! Emanuela Gomes e amigos, obrigada a você aí que tá assistindo no YouTube. Cheiro, obrigada de todo meu coração, viu, por estar curtindo o nosso trabalho. Chega mais! Eu sou de Sergipe, Pernambuco. Tudo com a gente aí, viu? Simbora, simbora, que a cana é pesada, viu?